ou mesmo na casa espírita abandonamos por qualquer contrariedade. E Francisco, apesar da toda a sua simplicidade, visitando a igreja em Roma, contrastando com a riqueza, a ostentação da época, ele jamais criticou a igreja. Pelo contrário, sabia do seu chamado pessoal e da missão de cada um deles. Não criticava a riqueza, mas lembrava-se do Evangelho que nos diz: quem te nomeou o juiz do teu irmão? E abençoava a todos, a todas as igrejas por onde passasse. Foi pedir autorização ao Papa. Por que nós não seguirmos o exemplo de Francisco? Sermos obedientes às diretrizes do movimento espírita e seguirmos em paz, fazendo a nossa parte com humildade e com amor. Então ele vai visitar a Terra Santa, conhecer os lugares onde Jesus viveu, e na cidade de Crecio, na Itália, ele faz a reconstrução do nascimento de Jesus, coloca uma vaca, um jumento, o berço de palha, e cria o primeiro presépio, mostrando que nós devíamos lembrar do nascimento na simplicidade de Jesus. Vai admoestar o sultão para impedir as cruzadas. O sultão Saladino expandia suas conquistas pelo Egito, pela Síria, e ele encontra com o sultão Meleque Alcamel, que, por falar francês, a mãe de Francisco era francesa, e se encanta com Francisco, lhe dá um salvo-conduto, mas na viagem ele adquire uma doença chamada tracoma, uma doença que provocava a cegueira nos olhos, que poderia inclusive contagiar o resto do corpo, provocando a morte, e para a qual não havia nenhum tratamento. A única solução era queimar-se os olhos com ferro em brasas, queimando até quase as orelhas. Francisco submete-se ao tratamento, o que o deixaria cego até o final da vida, desencarnando com 44 anos de idade, doente, pobre e muito sofrido.